Não se trata somente de como eliminamos de forma imediata o mosquito. Se essa luta servir para aproximar as nossas relações de vizinhança, fortalecer articulações entre bairros. Volta aí, velho.